future. Give me love, give me love, give me love, give me all your love. Like it's mine to take, not an day. Hurry up, hurry up, hurry up, I wanna make bittersweet mistakes right away. I'm in this cab all alone, battery's low on the phone. Texting with him, but my mind's on you. Been drinking and thinking about us. I had a little too much, little is never enough. Give me love, give me love, give me love, give me all your love. Like it's mine to take, not a day. Hurry up, hurry up, hurry up, I wanna make bittersweet mistakes right away. Playing too loud, can't find my way in this crowd. It's hands on my hips, but my mind's on you. Maybe it's something I smoke. Fuck it, I'm going for broke. Though it's real bad for us both. I know we could always be lovers. We will never be friends. We're so damn good under the covers, but no good in the end. Give me love, give me love, give me love, give me all your love. Like it's mine to take, not an day. Hurry up, hurry up, hurry up, I wanna make bittersweet mistakes right away. Cause your songs got me feeling like I'm in love. I'm in love. music never stops. These days, it seems I'm failing just to stand. Me down. I'm the man. Come. Europa. Esta é a edição de número 117 do Parabólica Europa. Aqui fala Urbanão Carvene, direto do Funk House Europa, em Berlim, na Alemanha. Transmitindo aqui do 12º andar, só as melhores, as balas que acabaram de sair aqui na Europa. E neste bloco você ouviu Huggle Come Baby. Depois tivemos Kongstad, Give Me Love, Rita Ora, Embisse um pouquinho devagar. Mas você ouviu Your Song, a versão acústica. E ainda tivemos The Chain Gang of 1974 com Looking for Love. E a última, The Killers. Yes, eles estão vivos ainda e acabaram de lançar aqui na Europa. Você ouviu The Man. Parabólica. Je n'étais pas vie quand tu es avec moi. J'ai vraiment été volé. Silence est bien noir. Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu à la fenêtre. Mystérieux, je n'ai jamais vraiment su la couleur de tes yeux. Que reste-t-il entre nous à part un lien de parenté? Avons-nous déjà vraiment essayé de nous aimer? It's up to me. It's up to me. I gotta try again. It's up to me. It's up to me.

I'm not afraid to die. back in time and space. Yeah. edição de número 117 do Parabólico Europa. Aqui fala Urbano Carvelli, como sempre, o seu host, trazendo para você só as músicas e as novas tendências da Europa, para você que está aí sentado no Brasil ou around the world, em mais de 20 emissoras conectadas à rede parabólica, sempre curtindo só as músicas e as novas tendências da Europa. Neste bloco você ouviu Malo com I Believe, pois tivemos Everything, Everything Can Do, Raid the Line, e aí a gente foi pro Rewind Back in Time and Space com Inner City, Good Life, Lee Cabrera com I Watch You, e a última foi Peter and the Magician com Memory. This is your Parabólica, sending live around the world. Parabólica. Love you in real life, it means nothing if you don't know what you got. You make it feel like Sunday, and it keeps me holding up. Flashing lights, a temporary start. makes me sing. Bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam, oh, Black Betty, bam a lam. Your radio, your soul, 24 hours a day. Parabólica, the sound of the future. I'm gonna go get some more. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. We are so desta edição de número 117 do Parabólica Europa. Você ouviu nesse bloco Duke the Monk and Gorgon City, Real Life. Depois tivemos Caravan Palace, Black Betty, D.A.F. de Mussolini, Beveg Dein Arsch, Mel da Viniga. E ainda tivemos Martin Solvay com All Stars, Sigala and Ella Eyre, Came Here for Love. E a última foi Zoot Woman, Solid Gold. O LP acabou de sair hoje, aliás. Eu nem ia botar na programação, mas eu dei uma ouvida aqui agora. Não estava contente com a última música que eu tinha selecionado. Aí eu entrei, dei uma olhada nos lançamentos, no charts, no billboards, vi Zoot Woman e falei, yeah, this is it. Fechado o programa, estamos aqui, fechando, aliás, para falar a verdade, o programa. Essa foi a edição 117. Semana que vem você tem Serginho Ricardo, direto dos Estados Unidos ou around the world. A todos um abraço, tchau. Parabólica. Isso em rádio, serviço. Doação de medula óssea, um gesto que pode salvar vidas. O transplante de medula óssea também pode ser feito com células especiais presentes no sangue circulante de um doador ou do sangue do cordão umbilical. O banco de sangue de cordão umbilical aumenta as chances de localização de doadores. Doação de medula óssea, um gesto de amor e solidariedade. 19 horas e 4 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso, é uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Simulation of take the gold medal of. You told me I got enough, don't need a thing, no. Just a kid born in the fight, to the floor, yeah, I don't mind. Never know it's worth a try, let him take a swing.